Pra falar tem um monte. Pra fazer. Desde quando era pequenininho, Deus me deu sinais pra ver que eu nunca estou sozinho. Soube controlar a emoção. É foda ver a tentação na sua frente dizer não. Hoje estou tão feliz, quando paro pra pensar o quanto a minha vida mudou e o quanto ainda vai mudar. Algo aqui dentro de mim sempre insiste em falar, o melhor está por vir. Hoje eu posso acordar tarde, mas acordo de manhã. Posso chapar minha mente, mas prefiro ela sã. Eu faço o meu trampo, depois vou pra minha casa. Também não sou santinho, levo uma gata. Sei que elas me usam, mas não tenho o que fazer. O que elas procuram, tenho muito a oferecer. Mas hoje eu meto a marra e não quero nem saber. Eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora. As mesmas mina que tirava minha ex, hoje arrumam desculpinha pra me dar. Os mesmo cara que falavam mal de mim, hoje tem música minha no celular. O mesmo povo que me dizia não fode, você só vira se você cantar pagode. Mas eu mostrei pra eles que quem pode, pode. Com funk fiz meu nome, GR6 explode. Hoje eu posso acordar tarde, mas acordo de manhã. Posso chapar minha mente, mas prefiro ela só. Eu faço o meu trampo, depois vou pra minha casa. Também não sou santinho, levo uma gata. Sei que elas me usam, mas não tenho o que fazer. O que elas procuram, tenho muito a oferecer. Mas hoje eu meto a marra e não quero nem saber. Eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora, eu como e mando embora. Eu como e mando embora, eu como e mando embora.